Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Todos os dias de segunda a domingo na Antena Web, Stereo Press. Um momento de reflexão sobre o tema da atualidade na voz de Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press. Todos os dias de segunda a domingo às 20 horas. Às quintas-feiras, Diana Martins serve-lhe uma emenda cultural com muita arte. Fala-me de Arte. É o espaço ideal para estar a par das novidades de música e espetáculo, cinema e literatura. Às quintas-feiras, pelas 8h30, Diana Martins fala-lhe de arte com muita arte. Fala-me de Arte. Quintas-feiras, 18h30, aqui na sua Antena Web. Na Antena Web também existe espaço para os sucessos de antigamente. Aos sábados, pelas 19h, Jota Salvador é o locutor de serviço no programa Favorites, que não deixa esquecer os sucessos de outros tempos. Faça connosco mais uma viagem no tempo, às 19h, aos sábados. Favorites, na Antena Web. Olá, caro ouvinte. Muito boa tarde. Seja bem-vindo à primeira edição deste seu domingo à tarde. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou estar consigo nas próximas 2 horas para lhe proporcionar a máxima boa disposição. Já sei que domingo é um dia aborrecido, é um dia em que se fica em casa muitas vezes, mas aqui a ideia é que ao menos se distraiam um pouco. Enfim, depois de um pezinho de dança, sabe bem acalmar também, não é? Ora, vamos abrir esta emissão de estreia deste programa com a música Tropical Loveland dos ABBA. Depois vamos ouvir uma musiquinha francesa da década de 80 e chama-se A Quatre Pas d'Ici e é cantada na voz de Céline Dion num álbum onde ela conta a história do Pinóquio, por exemplo. Era um dos seus primeiros trabalhos. Depois vamos recuar ainda mais no tempo e ouvir a voz de Rafael com Yo Soy Aquel. Possivelmente vai conhecer esta música de algum lado, mas eu digo-lhe já de onde é. É de música, do grupo Dudu Anjos. Eles têm esta música intitulada Eu Sou Aquele. Esta música não está referenciada por eles como sendo uma adaptação, mas é facto que é. Em 1964, Rafael cantava na Eurovisão, ainda por cima, esta música. Não ganhou, não teve muito sucesso, é verdade, mas não é por isso que lhes são desmerecidos os seus direitos. Como dizia então, vamos abrir com ABBA e Tropical Loveland. Depois ficamos com Céline Dion, A Quatre Pas d'Ici. E depois com a música de Rafael, Yo Soy Aquel. Até já, caro ouvinte. Tenha uma boa tarde. Sunshine, beaches and sand. Et Antena Web, ao alcance de um clique. Eu sou aquele que cada noite te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte. Estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor. E continuamos um pouquinho mais desta nossa emissão. Hoje, 24 de janeiro de 2010, é a primeira edição deste domingo à tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Eu estou consigo desde as 17 horas e vou estar até cerca das 19 horas. A próxima música que se segue é de Michael Holm e chama-se Herr Luther, uma música muito bonita dos anos 70, ainda cantada em alemão, mas muito, muito bem cantada. Logo depois vamos recordar Vasco Rossi e aquele fantástico tema Alba Chiara, para ficarmos por fim com um tema também ele calmo, de Kate Bush, essa grande cantora Kate Bush e o seu Lathering Height. É um tema que fez muito sucesso, também pela sua carismática voz, que se manteve quase até ao final da sua carreira.

Er hat nie das Licht der Sonne gesehen. Sie nannten ihn Elute. Was er wollte, war nur ein Zuhause und mehr Brot und ein Ende von Hunger und Not. Und es kam ein neuer Morgen ins Land. Er kam auf Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta, i tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, in particolare, solo per farti guardare. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, ti metti rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta, i tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare per farti guardare, e con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola, ti piace studiare, non te ne devi vergognare, e quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. We'll be right back. Mudamos agora um pouquinho de ritmo e antes de irmos para o intervalo ficamos com duas músicas que certamente o manterão com algum ânimo nesta tarde, noite que vai caindo sobre as nossas cabeças. Vamos ouvir primeiro um grande cantor de flamengo chamado José Mercés. Em Espanha ele notabilizou-se muito e notabiliza-se. Foi um cantor brilhante. O tema que aqui lhe trazemos chama-se Mami Blue, um famosíssimo tema flamengo em Espanha. Depois trazemos-lhe Naima com A Tu Vera, outro tema também muito famoso, também por terras de nossos hermanos. Depois sim, um pequeno intervalo e eu volto para lhe fazer um pouquinho mais de companhia. Ouvinte, um grande abraço e até já. Mami, Mami, Mami Blue. Oh, Mami Blue, Mami, Mami, Mami Blue, oh, Mami Blue. tan vacía, porque cerrada noche y día. Oh, mami, dime dónde está. Ay, dime. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño. Ay, por ti. Poseer un gran amor más bello que tú. Ay, mami, aquel amor que no duró, aquel amor que me dejó. Tu, la fiesta, la velita, tu, la casa que le tenga afuera. ya pueden clavar señales, ya pueden usar tijeras, ya pueden rizar los ladrillos de tu puerta. Ayer y yo, hoy, mañana y siempre, eternamente a tu vera. Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Se andas triste, melancólico, aborrecido, cansado, amolecido, amarfanhado, sabes o que te faz falta? É a Vitamina K e a Antena Web que te dá. Às quintas e sextas-feiras, às 19h, Catarina Silva apresenta Vitamina K. Vitamina K, às quintas e sextas, às 19h, só aqui na tua Antena Web. Antena Web dá-te música. Leonor, bela verdura, vai formosa e não segura. Música. It's just another manic Monday. Wish it was Sunday. E mais música. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Antena Web. Antena Web. Às quartas e domingos, automobilismo, beisebol, canoagem, ginástica, judo, natação, triatlo, voleibol, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h30 e domingo às 22h, só aqui na Antena Web. E estamos de volta nesta primeira edição de Domingo à Tarde. Recapitulo-lhe que eu sou Carlos Bonaparte, aqui numa versão um pouquinho diferente, mais calma, mais serena. Também é preciso de vez em quando. E é domingo, é um dia em que as energias por natureza humana não são muitas. A próxima música que se segue, ainda assim, é um pouquinho mais mexida. É mais ou menos no ritmo da anterior, da Naima. A música é de Isabel Pantoja e chama-se Se Me Enamora El Alma. Continuamos depois em espanhol, ainda que por terras americanas, para ouvirmos Mariana com El Pueblo Que Yo Dejé. E por fim, a música de Camilo VI com Amor, Amor, Amor. Que te veo, hayas querido. Se nos ha hecho tarde, tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire. Está encendido, la leña arde. Se nos ha hecho tarde y entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches. Tú viviendo con alguien que nunca has querido. Se nos ha hecho tarde, tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Uepa! Vá por ti, mi México! Que abandoné, ha dicho que le he robado su adolescencia. El pueblo donde nací, el pueblo donde crecí, está pidiendo que regrese. El viejo limón del puente, a golpe de la nostalgia reverdece. Yo también extraño, como extraño, regresar ahí. Oh, vivo recordando, añorando donde yo crecí. negro que está trovando. Sé que volveré, abrazaré al campesino de mi tierra, la misma que vio nacer al viejo que está sembrando. Yo también extraño, como extraño regresar ahí. Oh, oh, vivo recordando, añorando donde yo nací. Crecí, está llorando por mi ausencia. El chico que abandoné ha dicho que le robó su adolescencia. Yo también extraño, como extraño, regresar ahí. Oh, oh, sigo recordando, añorando donde yo nací. Oh, sé que volveré, me quedaré para morir en esta tierra, que vio nacer ese negro que está trovando. Sé que volveré, abrazaré al campesino de mi tierra, la misma que vio nacer a mi madre que está sembrando y no se quiebra. ¡Epa! Antena Web. Todo empezó a ir mal desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como a un rival. Tus ideas respeté y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada, a nada. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Búscame y condéname, o créeme y sálvame. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Odíame y niégame, o quiéreme y defiéndeme, no me ignores. Antes de cambiar de amigos, pensabas y hablabas distinto. Escuchabas a tu corazón y reaccionabas con tu propio instinto. Hice hasta lo imposible por salvar nuestro amor. Te acepto como quiera que seas, acéptame como soy. Si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Yeah. Ficamos com mais três músicas nesta que é a primeira edição de Domingo à Tarde. Hoje são 24 de janeiro de 2010 e a próxima música que lhe apresento é de Diana Navarro e chama-se Caracola. A música não é muito conhecida, a cantora também não, aqui em Portugal não é sequer conhecida, e a ideia que tenho é que em Espanha é uma espécie de talento oculto, embora cá está. Eu estou em Portugal, não tenho a realidade, não tenho a noção da realidade espanhola. Mas pronto, é a imagem que daqui nos chega. Ou melhor, a imagem que daqui temos. A música, então, que lhe apresento chama-se Caracola. É uma canção muito, muito bonita. Vai ver que vai também vai gostar. Depois a próxima música chama-se We Are The World e dispensa apresentações. Uma música sempre de alguma forma em homenagem a Michael Jackson. We Are The World, nós somos o mundo, e é bem verdade. Depois mudamos um pouquinho de estilo musical, porque também é preciso não ficarmos demasiado melancólicos. E vamos ouvir I Lay My Love On You, dos Westlife, um dos primeiros temas do grupo, creio que o seu terceiro ou quarto sucesso. Eles que agora andam aí mais escondidos, mas não desaparecidos. Ou melhor, não inativos. Adormecidos, mas não parados. E ficamos então, como disse, com estes três intérpretes, Diana Navarro, depois com a música We Are The World, que tem várias intérpretes, e por fim a música dos Westlife, I Lay My Love On You. Voltamos a acalmar daqui a pouco, mas isso é daqui a pouco. Para já, são estas três músicas, e um grande abraço da minha parte. Até já! Al volar por los

A Antena Web, ao alcance de um clique. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it, yeah. But there's an angel calling me, reaching for my heart. Know that I'll be okay now. This time it's real. I lay my love on you. It's all I want. Vamos para um breve intervalo agora, que já passaram mais umas quantas músicas. Mas eu antes não podia deixar de passar mais duas, só assim uma espécie de dizer até já, com alguma saudade. Porque, caro ouvinte, eu gosto muito destas emissões. É um programa que há muito que eu gostava de fazer, um programa de música variada. E, enfim, como é lógico, não gosto de ver o tempo a passar. Aposto que nem o ouvinte aí, onde quer que esteja, gosta de ver o tempo a passar. Com certeza que não, pois não. Mas enfim, já que ele passa, enfim, há compromissos publicitários à nossa espera. E como tal, vamos ter de fazer um pequeno intervalo. Mas antes, como dizia, os Rednecks com Wish You Were Here e depois os Within Temptation com Angels. Eu volto para lhe dar mais música calma. Posso dizer que vai poder ouvir nesta emissão ainda Adriana e Fingertips, por exemplo. Daqui a pouquinho mesmo. Até já, caro ouvinte. Wish you were here.

to love you means so much more.

É mesmo assim, vai caminhando para o fim esta primeira edição do Domingo à Tarde. Mas ainda há tempo para mais músicas. Ainda há tempo, por exemplo, para ouvirmos os Ban e com Irreal Social. Temos ainda tempo também para ouvir Dido com Surrender e Annie MacDonald com Mr. Rock'n'Roll. Aliás, eu troquei aqui a ordem, peço desculpa. Primeiro os Ban com Irreal Social, depois sim Annie MacDonald com Mr. Rock'n'Roll e por fim sim Dido com Surrender. E eu já volto. Caro ouvinte, muito obrigado por estar desse lado. A sério mesmo, muito obrigado. Um forte abraço. Até já. We'll be right back.

will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. E bom, tudo que começa também acaba, e esta primeira edição do Domingo à Tarde não é exceção. Está a chegar ao fim. Mas foi um prazer estar consigo, caro ouvinte. Foi um prazer estar consigo porque senti a sua presença desse lado e senti que me esteve a ouvir nestas duas horas. Vou terminar, mas terminar em grande. Vou trazer primeiro uma brincadeira. A música chama-se Yogurte e o artista é Zuki. É uma cantiga russa bem divertida. Talvez não perceba nada, mas até pela sonoridade, pelo ritmo, está muito engraçada. Depois voltamos ao que é português. Ouvimos a voz de Alexandra. Por fim, ficamos com A Casa de um Português, na voz de Roberto Leal. E com estas músicas me despeço. Um forte abraço. Até para a semana. Fique bem. Я люблю тебя, девчонка, чистой, искренней любовью. Все к ногам твоим, девчонка, к твоему все изголовью. Только денег маловато, а вернее денег нету ни на плитку шоколада, ни на малую конфету. А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, у яунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие, воздушные йогурты. А по синему, по морю ходит, бродит пароходик. Столько лет прошло, девчонка, ничего не происходит. У других сверкает елка, на двоих накрытый ужин. А ты бросай меня, девчонка, ну зачем такой я нужен? А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, у яунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие воздушные йогурты. Agora vou descobrir sonhos antigos meus, seguindo este caminho, na hora. nasci na minha terra mãe. Os quatro cantos do mundo eu sei, vou procurar. Talvez outro amor profundo vai encontrar. Se assim quiser o destino, se for da sua vontade, perdoa o teu menino terra mãe saudade. Não há dia nem hora que não recorde de ti aquilo que me falta agora e sei que perdi. Mas sou aquilo que sou, sei lá se é querer ou loucura. A vida alguém me ensinou, é uma aventura. Tanta vez falam de um homem valente, do amor à sua gente, da casa de um português. Falam de um homem valente, do amor à sua gente, da casa de um português. O tempo vira, leva o passado, leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. O tempo vira, leva o passado, leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. Daquela pequena aldeia sinto saudades da ceia, da alegria de uns copos de vinho e a sua mãe e a riqueza. Era seus filhos à mesa, vivendo do seu carinho. E a sua mãe e a riqueza. Era seus filhos à mesa, vivendo do seu carinho. O tempo vira, leva o passado, leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. O tempo vira, leva o passado, leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. Nestas noites frias lembro-me dos que sentia, da neve mansa a cair. às vezes chego a sonhar que ele ainda está a cantar só pra me fazer dormir. Às vezes chego a sonhar que ele ainda está a cantar só pra me fazer dormir. O tempo vira, leva ao passado, leva-me tudo, mas deixa meu pai ao meu lado. O tempo vira, leva ao passado, leva-me tudo, mas deixa meu pai ao meu lado.